Novinha sapeca maluca, tu preste atenção no que eu vou te falar. Se junta com suas amigas, manda o caralho do esse lascar. Lá no paredão, você vai fazer o que eu mandar. Os maloca com a peça pra cima e as novinha pode pá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Que solo é esse ali? Oi, deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Tá gravando, psico? Tá gravando, psico? Eita! Solo, solo, solo, solo. Faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho da putaria. Faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho da putaria. Faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho da putaria. Faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho da putaria. Do solinho de Eliel, sua bunda balança. Isso, vai, vai, gostosa, vai, vai. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. E as novinhas pode ir pra. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda. E o Marisol aqui, ó. E o Marisol. Oi, deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Sole, sole, sole, sole. Ô novinha, essa peca maluca, tu presta atenção do que eu vou te falar. Se junta com suas amigas, manda o caralho do esse lascar. Lá no paredão, você vai fazer o que eu mandar. Os maloca com a peça pra cima e as novinha pode pá. Deixa a bunda balançar. Deixa a bunda. Deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar. Vá, vá, vá, vá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda. Oi, deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Sobe, sobe, a novinha, o viado com a bunda pode pá. A novinha, o viado com a bunda pode pá. É disputa da novinha com o viado pode pá. É disputa da novinha com o viado pode pá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar. Vá, vá, vá, vá. Deixa. Sava paredão, o Marquinho paredão, Soneca paredão. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Balançar. 30 minutos de sexo nós dois, o bagulho fica doido. Tá ouvindo? 30 minutos de sexo nós dois, o bagulho fica doido. Desse jeito aí mesmo, com a mão pra trás. Vem cá em cima, cara. Vem cá em cima, vem. Vamos. Solinho de Eliel, sua bunda balançar. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda. Oi, deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Sobe, sobe, sobe. Encosta pra lá, encosta pra lá, encosta pra lá, vá. Com a ponta, com a ponta, com a ponta, com a ponta, com a ponta, com a ponta. Ô novinha, essa peca maluca, tu presta atenção no que eu vou te falar. Se junta com suas amigas, manda o caralho do E se lascar. Lá no paredão, você vai fazer o que eu mandar. Usa uma louca com a peça pra cima e as novinhas pode pá. Deixa a bunda balançar. Música nova, música nova. Grava aí, psico. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. deixa a bunda bala. Vá, vá, vá, vá, vá. Em cima do chatão, arroba Diego Trindade. Arroba Diego Trindade. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Só o bumbo da bateria, só o bumbo. Pussa, pussa, vai pussa, vai pussa, vai pussa, vai pussa, vai pussa, vai pussa, vai pussa, vai pussa, vai pussa, vai pussa. O comando é dele ali, ó. Olhe pra Eliel, olhe pra Eliel aqui, ó. No comando de Eliel, sua bunda balançar, deixa a bunda balançar, deixa a vá, vá, vá, deixa a bunda balançar. Isso é clube de piscina. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. Deixa a bunda balançar, deixa a bunda balançar. André Cidinhas, o Mundial de Índio com Ana.